F-250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná. A temporada de praia acabou. Vai começar a temporada das festas de interior. Falou rodeio, já tô com roubadinho. Tata nos beija, chapeluda, bombonzinho. O perfil que elas gostam, nós se encaixa direitinho. Elas gostam de cowboy, caiadão e cheirosinho. Falou rodeio, já tô com roubadinho. Tata nos beija, chapeluda, bombonzinho. O perfil que elas gostam, nós se encaixa direitinho. Interior. André Zanella. Alô, rodeio.